5 tenta contato com o solo, eu tô recebendo muito baixo, com forte eco. E esse agora melhorou? 100%, comandante. Pronto, conta. Prontíssimo. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 10. Saída da El Leda Bidev. Em Bidev, intercepta a Upper November 857 e prossegue conforme rota do NOTAM. Aciona 5546 no transponder, 119.8 é a frequência do controle, gol 9155. 360 para Galeão, a decola 10, a saída da Euleda, após Leda Bidev, Bidev, Upper November 857, compra para o tanque, 546 no transponder, 119.8. Cotejamento correto, chama para o push no 10. Começa para o push, gol 1955. A necessidade do gol 1339. 4 horas. Prossegue via India Alpha, me chama pronto no ponto de espera no 331. Via India Alpha, chama pronto no ponto de espera 1331. Salvador, gol 1271, boa noite. Boa noite, gol 1271, prossegue. Autorização Recife 490. Estimado para decolagem no 271. Calços fora aos 47. Ao 0547? Positivo. Mantém, escuta, eu não tenho seu plano aqui no sistema. Aguardo por gentileza. Pode dar o 271. Olha, 331 na linha, fala pista 10, o vento é de 100 graus com 100 graus. Autorizado a linha área de colada 1-0, o voo 1331. Juliette, Juliette Kilo. Juliette Kilo, mantém escuta aguarda. Afirmativo. Juliette Kilo, prossiga. É solicitação aqui de pushback e reboque da posição de número 5 do pátio 3 para a posição 3 do pátio 1. Autorizado início, puxando para ingresso no pátio principal, isso é Juliette Kilo. Afirmativo, chamarei. Decolou 48, 119, 8, controle. Chama 19-8, gol 1331, obrigado. Salvador, boa noite, o gol 1331. Boa noite, 1331, contato radar, gol 360, saída da El, voa direto Leda. Na saída da El, voa direto Leda, o gol 1331. Romeu Foxtrot, nível de voo 390 para o Whisky 58. Decola da pistola 0 com curva à esquerda. Subida Puca, transição Cajo. Controle 119.8. Transponder 5543, gol 1271. Gente. 1271 aprovado Recife, nível 390, via Superior Whisky 58, decola a pista 10, curva esquerda após a subida Puca, transição Caju, controle de saída 198, transponder 5543. Protegimento correto, gol 1271, portão 11, chame pronto para o pushback acionamento. 7 horas. Salvador, Juliette Kilo, pronto para ingressar no pátio 1. Kilo autorizado ingresso, pátio principal, mantendo escudo constante, a porta alterna, portão 03. Afirmativo. Salvador, gol 1-5. Considera, sou o nosso da 3601, autorizado para Sierra Brava, Sierra Papá, nível de voo 360, decola da pista 10, primeira curva à direita, subida da El até a posição Leda, após direto posição Bridge, onde intercepta a Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo. Controle Salvador opera em 119.8, transponder 5561, TAM 3601. TAM 3601, autorizado por Paulo, Comunha 360, que falou do processo da direita. Bahia da El, Beleza, pode ser direto para ele. Pode unificar de Zulu no meio até o Bravo Hotel Zulu. O controle 1-1-9-1-8, transponder 5561. O protegimento correto da 3601. Portão 8, chame pronto para o posicionamento. Maracuru. Juliette Delta, prossiga. Juliette Delta. Autorizado o início do reboque, whisky Juliette Delta no porte 3. Mantenha a posição no porte 3, chame para ingresso no porte principal, whisky Juliette Delta. Armador, boa noite, vou contar uma 021, informação Delta. Frente no 021 para o RJ, aguarde um minuto para 4. Frente no 021. Voo no 331, chame Recife, 1251, alterra 3325, bom dia. 251-133-25, bom dia. Voo no 154, livre acionamento e pushback, chame pronto para o taxi, chefe. Explica o acionamento da posição, posterior pushback. Livre, senhor, chame taxi. No 021, pronto para corte. Prossiga, tá? Voo no 021, autorizado para Sierra Brava, Romeo Juliette, nível de voo 360. Decola da pistona 0 com curva à direita, subida da EL até a posição Leda, após direto posição Bidev, onde intercepta Upper November 857, até seguro. Após Upper Zulu 16, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo. Controle opera em 119.8, transponder 5562, voo no 021. Autorizado Rio, nível 360, decola pistola 0, primeira curva direita, Cidade da El, após Leda, voa Bidev, depois ingresso na Upper November 857, até seguro, depois Upper Zulu 16, e após conforme plano apresentado. Controle Salvador 19.8, transponder 5562, gol no 021. Correto, gol no 021, no portão 612, chame pronto para o pushback, acionamento. Pode parar, gol no 021. Salvador, Juliette Kilo, finalizando o reporte, obrigado, bom dia. Obrigado, Kilo, obrigado, bom dia. 3671 no portão 11 no posicionamento, correto? Correto. Sim, só um minuto, senhor, número 2 no setor, aguarde. Gol 1155, confirme, vai efetuar pushback a partir de quando, senhor? Daqui a 30 segundos. 30 segundos, copiando. Torre Whisky Juliette Delta na saída do pátio 3, aguardando para ingressar no pátio 1, posição 05. Delta aprovado até o portão 5, mantendo escuta constante, reporte ao término. Juliette Delta reportará. Seu feedback voa no 1-2-5. Gente, senhor, chame táxi. Bravo. O 1271 é o número 2 do setor para o pushback, em coordenação com a equipe de solo, iniciando agora à sua direita o... aeronave da companhia, após a mesma iniciar o táxi, o senhor tem livre posicionamento, chame táxi no 271. Sim, chegou 271 para táxi, após o táxi da aeronave da Gol. Salvador, bom dia, Vanilog 9869. Vanilog 9869, informação em curso ECO para o Galeão, senhor? Positivo, ECO, e para o Galeão. O 9869, eu tenho aprovado 380 para o Galeão, o senhor está pronto para a cópia? Pronto para a cópia. Vanilog 9869, autorizado para Sierra Bravo Golf Lima, nível de voo 380. Decolada pistão no zero, primeira curva direita, subida da El até a posição Leda, após autorizado direto à posição Bidev, onde intercepta Upper November 857, até Seguro, após Upper Zulu 16 até a posição Groove, após Upper Zulu 14 até Toquim, decola da pistão no zero, correção, controle Salvador opera em 1.9.8, Transponder 5555, VLOG 9869. Autorizado 380 para o Galeão. Decola da pista 10, curva direita. Dael Leda, daí direto de 10, até November 857 para Seguro, até Zulu 16 para Grupo, até Zulu 14 até Tupi. O controle de saída 198, Transponder 555. 555, cotejamento correto, VLOG 9869. Parte 3, time pronto para o pushback, acionamento, senhor. Está pronto para o pushback, 9869. Livre agora 9869, chame táxi. Para o táxi, o gol 1155, 128 a bordo, autonomia de 3:30, altera a cabina. Dois, oito, três e trinta, Campinas, copiado, táxi aprovado, Pátio, Juliette e Alfa, ajuste padrão, chame pronto para o decolagem para espera pista 1-0, gol 1-1-5-5. Pátio, Juliette e Alfa, ajuste agora padrão, 1-1-5-5, Samaná, para ingresso a Juliette. Torre, Uísque, Juliette Delta, informando o término do reboque do Pátio 3 para o Pátio 1, posição 05, grato, bom dia. Obrigado, Delta, obrigado, bom dia. Gol 1-1-5-5, autorizado a alinhar e decolar, pista do zero. Vento de 1-1-0 graus com 1-1-9. Decolagem 10, gol 1-1, tá bom. Obrigado, 1271, táxi aprovado, parte Juliette Alfa, ajuste padrão. Chame pronto para decolagem, posso esperar a pista no 0, gol 1271. No 155, decolou 07, chame agora o controle em Salvador em 1-9-8, senhor, bom voo. Obrigado, bom dia. da coluna escuta, bom dia. Bom dia, 1955, contato no radar. Sou 360, saída da El, precisando voar direto Leda. Saída da El, direto Leda. Um gol. 1955. Pronto, 271 autorizado a linhar e decolar pistão 0, vento de 1-0 graus com 1-09. Já fala dando 0, boa noite. Bom, 021, posição 62, pushback, essa é a 62 é livre, senhor. Chame táxi no 021. Livre, pushback, foi neto, na 021. Uno 271 decolou as 1-1, chama agora o controle Salvador em 1 no 9.8, senhor, bom gol. 19.8, grato, um bom serviço. Controle Salvador, gol 1271, boa noite. Boa noite, 1271, contato radar, gol 390, saída Cuca. Uma subida Puka para o 390, gol 1271.